A sexta-feira foi mais um dia de treino forte para os sul-coreanos em Foz do Iguaçu. Os atletas trabalharam em dois horários, pela manhã e à tarde, fazendo atividades físicas e com bola. Os jogadores e comissão técnica sofreram com o forte calor de mais de 30 graus, mas no final do dia tiveram um compromisso refrescante. O grupo saiu direto do estádio do ABC para o Parque Nacional do Iguaçu conhecer as cataratas. Por causa do cansaço, o grupo desceu direto no mirante principal do parque, evitando a trilha. Não precisava de mais para os sul-coreanos se encantarem com a paisagem. Com modernos smartphones, todos queriam registrar uma foto diante das cataratas. Eles tomaram conta do espaço destinado aos turistas e reuniram todo o grupo para uma foto oficial diante de uma das maravilhas da natureza. O técnico sul-coreano Hong Myong-bo conta que ficou impressionado com o tamanho das cataratas. Ele diz que é incrível e que espera que a força das águas ajudem a seleção na Copa do Mundo. Os jogadores também passaram pelo mirante que dá visão à Garganta do Diabo, principal queda das cataratas. Como o dia era de grande vazão, todos saíram encharcados do passeio. A visita da seleção de futebol da Coreia do Sul chamou a atenção dos outros turistas. A carioca Mônica Loreto aproveitou para tirar fotos dela e da sobrinha junto com os atletas. Muito emocionante estar aqui, né? Com a seleção da Coreia aqui. Foi surpresa? Foi, fiquei muito surpresa. Eu, minha sobrinha, estou com a minha família. A gente está adorando. Um turista argentino que fazia o passeio também aproveitou para tirar fotos dos jogadores junto com os filhos. Ele diz que ficou surpreso. Há um mês participamos de um torneio de rugby e a Coreia do Sul participou também. Não sabia que tinha uma seleção de futebol. Para o presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, que acompanhou a visita, a imagem da seleção nas cataratas é um dos marcos desta passagem dos sul-coreanos por Foz. Essa foto aqui nas cataratas vale tanto quanto a foto deles no ABC treinando, né? Então tem um significado especial para nós porque são imagens que vão correr a imprensa, o Brasil, a Coreia, tinha vários jornalistas coreanos aqui também cobrindo e já mostrando para o povo coreano onde a seleção está treinando, que é na terra das cataratas do Iguaçu. Isso tem um significado especial para o nosso turismo e para a divulgação da imagem do destino. A seleção da Coreia do Sul permanece na cidade até a próxima terça-feira. Depois, o time vai para os Estados Unidos, onde disputa 3 amistosos. Maurício Freire, para a CBN Foz.